like new and it's good. One eyes look so sip, like what I'm not group. Hey, got a lot, I'm not the house. Hey, that's you. Hello, I set up with my boys. Wow, if you park with you, how much do you want to define that they move from house one chef? Nossa, dele vai rejeitar que nele calma essa caim, mas nem de vez. Vou leixar do sujeito, este é refis do tema, sempre pobre, não nem me ataca. Este é merecis, quem assiste, perres a Jesus. Samara que sim, me clipe, se já passou. Samara que até nem fez um skiff, sur, o tag que fênix. Por todo mundo da diva, as nerfas artes de crepe, passou da ordena. O tag nem sula, hoje o sutil, me, o pin loita. Se pés, sonhos, hoje o. Putz, foda-se o mate. Ei, truco, putz. Até sempre se está a trevar. O truco, o serfa da Kni. Se farfa, se nem suco, está o Kni. Oi, eu, psa, me guine.